original, Haviam duas opções, mas na real ninguém tem duas opções. Não, haviam milhões de opções, mas eram poucas que acompanhavam as intenções. Poucas e foda-se, eu não preciso nem de duvidar. Não, saiu da escola e te cobraram plano B. Fiz planos até o C, tudo que eu planejava era com música. E cada letra que eu escrevo incomoda como um calafrio. Ultimamente eu andei de cabeça quente, tão quente que até o núcleo da terra ficava frio. Dando braçada contra a corrente do rio. Yeah, e contra a corrente do rio. A vida é uma cadela que te fodeu pra caralho. Acho que ela tava no cio. Eu nunca fui de nega foda. Slim aperta o rap que eu vou gravar umas dobra. Eu sou de onde crianças fazem rap, mas gênios fazem obras. Eu quero sumo do Grêmio. Eu não me cego pelas luzes desse LED. Não, e quando eu morrer me queime. Nem se dê trabalho de ligar pro Diomedes. Quem sabe pra onde o mundo vai? Caminha na direção contrária. Quem acha que eu penso demais? Não é da minha live, não. Quem sabe pra onde o mundo vai? Caminha na direção contrária. Quem acha que eu penso demais? Não é da minha laia, não. Quando eu fui em zigue-zague, quase deu um piripaque. Tipo uma bomba de pack, sem crise de identidade. Cara a cara com uma bifurcação, eu vi vários caminhos pra uma escolha que só depende de mim. Tim-tim, um brinde ao pensamento que flui na mente. Assina, é só um ponto de partida, uma ponte pra longe da hipocrisia. Alimento aqui é ideia, igual energia é comida. É o suor que escorre da corrida. É como um labirinto que só eu sei a saída. É viver intensamente as horas até que esse corpo aqui não tenha mais vida. Eu só queria paz, fui do céu ao caos. Me vi no meio da guerra sem meu parafal. Orei pela minha família, meus amigos, meu trabalho. Fiz minha fé de escuta e batalhei com as quem cartas sabe do baralho. Quem sabe pra onde o mundo vai, caminha na direção contrária. Quem acha que eu penso demais? Não é da minha live, não. Quem sabe pra onde o mundo vai? Caminha na direção contrária. Quem acha que eu penso demais? Não é da minha live, não. Eu essa mania de sempre me envolver em tudo. Como quem quis resolver o mundo, o homem criou o revólver e... Já era, falsos deuses, quimera, que tá uma merda do que era. E nessa era fica parado e fica tonto, pera. Cada qual pro seu lado, um dia nós se tromba. Eu rimando com a reencarnação do Big Slim, eu pique que saí da sombra. Uns subestimados, outros superestimados, acontece. Redistribuindo prêmios, meio que complexo de Kanye West. Quem tem as armas mais raras do jogo, os versos mais caros tem dono. Se for pra ser alguém, eu seria o de novo, de outono a outono. Se não tem rei, não tem trono. Se não tem lei, eu desmonto. Engraçado que eu acho que eu sempre tive pronto. Mesmo sendo louco, de pouco em pouco o mundo gira, as cores não são vivas, rimas são de vidro. Cês mentem e já nem sentem. Quando eu morrer, se lembre que ainda se trata de quem espírito. Quem sabe pra onde o mundo vai? Caminha na direção contrária. Quem acha que eu penso demais? Não é da minha live, não. Quem sabe pra onde o mundo vai? Caminha na direção contrária. Quem acha que eu penso demais? Não é da minha live, não.